Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Capítulo 11. No meio de julho, veio à casa de Lieven o Astaroth da aldeia da irmã, que ficava a 10 verstas de Pokrovskoy, para fazer um relatório sobre o andamento dos negócios e sobre a ceifa. A principal receita da propriedade da irmã provinha dos prados inundáveis e à beira-rio. Nos anos anteriores, os mujiques pagavam pela ceifa até 20 rublos por diestiatina. Quando Lieven assumiu a direção da propriedade, examinou os prados e achou que valiam mais, passando a cobrar 25 rublos por diestiatina. Os mujiques não pagaram tal valor e, como Lieven já suspeitava que fariam, afugentaram outros arrendatários. Então Lieven foi até lá pessoalmente e deu ordens para ceifar o prado e pagar os ceifeiros metade em dinheiro e metade com uma parte do que ceifassem. Seus mujiques tentaram, por todos os meios, impedir essa inovação, mas o trabalho foi feito e, já no primeiro ano, apurou-se quase o dobro com a ceifa. Nos dois anos seguintes, prosseguiu a mesma resistência dos mujiques, mas a ceifa se cumpriu a contento. Nesse ano, os mujiques se incumbiram de toda a ceifa em troca de um terço da colheita e agora o Estarost viera comunicar que a ceifa terminara e que ele, com medo da chuva, chamara o escriturário e, em sua presença, já separara e varrera as 11 medas que cabiam ao patrão. Pelas respostas vagas às suas perguntas sobre a quantidade ceifada no prado principal, pela afobação do Estarost que dividira o feno sem sua permissão, pelo tom geral do mujique, Lieven compreendeu que nessa partilha do feno havia algo desonesto e resolveu ir lá pessoalmente verificar o caso. Após chegar à aldeia na hora do jantar e deixar o cavalo em frente à casa de um velho amigo, o marido da ama de leite do irmão, Lieven entrou e foi ao encontro do velho no apiário, no intuito de saber, por intermédio dele, pormenores sobre a colheita do feno. O velho Parmienit, falante e simpático, recebeu Lieven com alegria, mostrou-lhe todo o seu equipamento, expôs todos os detalhes sobre as suas abelhas e sobre as colmeias daquele ano. Porém, as perguntas de Lieven sobre a ceifa respondeu de modo vago e a contragosto. Isso reforçou ainda mais as suspeitas de Lieven. Dirigiu-se ao prado e examinou as medas. Não podia haver 50 carradas de feno em cada meda e, a fim de desmascarar os mujiques, Lieven mandou trazer imediatamente as carroças que haviam transportado o feno, embarcar uma meda e levá-la para o celeiro. A meda deu apenas 32 carradas. Apesar das desculpas do Estarost, que alegou a faculdade de estufar e murchar, própria do feno, e o modo como o feno assenta nas medas, e apesar de suas juras de que tudo havia sido feito com a bênção de Deus, Lieven fincou o pé em que haviam dividido o feno sem a sua autorização e que, portanto, ele não aceitaria a contagem de 50 carradas por meda. Após longas discussões, resolveu-se que os mujiques ficariam com aquelas 11 medas, como o seu quinhão, estimando em 50 carradas cada uma, e a parte do patrão seria separada de novo. Essas negociações e a partilha dos montes de feno prolongaram-se até a hora do lanche. Quando terminaram a divisão do último feno, Lieven, depois de encarregar o escriturário da fiscalização do trabalho restante, sentou-se sobre um monte de feno marcado por um ramo de salgueiro e contemplou com admiração o prado que fervilhava de camponeses. À sua frente, na curva do rio, além do pântano, matraqueando alegremente ao som das vozes, movia-se uma colorida fila de camponesas e do feno que ficara espalhado, erguiam-se, rapidamente, junto ao restolho verde claro, ondas cinzentas e sinuosas. Atrás das camponesas, vinham os mujiques com forcados e, daquelas ondas, formavam altos e estufados montes de feno. À esquerda, pelo prado já limpo, rolavam com estrondo as telegas e, um após o outro, desapareciam os montes de feno, removidos em enormes feixes com a ajuda dos forcados, e, no lugar desses montes de feno, aglomeravam-se pesadas carradas de feno aromático que, sobre as carroças, transbordavam sobre a garupa dos cavalos. Que tempinho bom para colher! Que feno vamos ter! Exclamou um velho, pondo-se de cócoras junto a Lievin. Isso nem é feno, é chá. Eles colhem igualzinho aos patos quando catam os grãos espalhados, acrescentou, apontando para os montes de feno que se avolumavam. Do jantar para cá, já levaram uma boa metade. É a última leva? Gritou para um moço que estava de pé na parte da frente de uma telega e sacudia as pontas das rédeas de cânhamo ao passar por eles. A última, paizinho! Gritou o moço e freou o cavalo e, sorrindo, olhou para trás para uma camponesa alegre e corada que também sorria, sentada na caixa da telega e tocou para a frente. Quem é esse? É o seu filho? Perguntou Lievin. Sim, é o meu caçulinha, disse o velho com um sorriso carinhoso. Ora, que belo rapagão! Não é um mau menino. Ele já é casado? Sim, fez 2 anos no dia de São Felipe. Puxa, e tem filhos? Ups, filhos? Passou um ano inteiro e ele não entendia nada, tinha vergonha, respondeu o velho. Mas que feno, um verdadeiro chá! Repetiu no intuito de mudar de assunto. Lievin observou com atenção Vanka Parmienov e sua esposa. Não longe dali, os dois amontoavam o feno. Ivan Parmienov estava de pé na carroça, recebia, arrumava e comprimia os enormes fardos que sua jovem e bonita patroa lhe jogava agilmente, a princípio embraçadas e depois com forcado. A jovem trabalhava com leveza, alegria e agilidade. O feno espesso e compacto não ficava seguro de imediato no forcado. Antes, ela o alisava e enfiava o forcado. Depois, com movimentos rápidos e flexíveis, pressionava o forcado com todo o peso do corpo e, logo em seguida, inclinando para trás as costas cingidas por uma faixa vermelha, reaprumava-se e, abrindo o peito farto debaixo da bata branca, segurava o forcado com agilidade entre as mãos e erguia o feno bem alto, até a carroça. Ivan, afoito, nitidamente preocupado em poupá-la de todo e qualquer minuto de trabalho excessivo, apanhava, abrindo muito os braços, o fardo que recebera e o acamava dentro da carroça. Após recolher o último punhado de feno com um lancinho, a camponesa sacudiu as palhas que recobriam seu pescoço e, depois de ajeitar o lenço vermelho que tombara sobre a testa branca, sem queimaduras de sol, meteu-se embaixo da telega para amarrar a carga. Ivan ensinou-lhe como atar a corda por trás da trave e, ao ouvir algo que ela disse, soltou uma gargalhada. Na expressão do rosto de ambos, via-se um amor vigoroso e jovem, que despertara havia pouco tempo. Capítulo 12. A carga foi amarrada. Ivan desceu de um salto e conduziu pela rédea o cavalo manso e bem nutrido. A camponesa jogou um ancinho para cima da carga, na carroça e, a passos firmes, abanando os braços, seguiu na direção das camponesas que se haviam reunido numa roda para dançar. Ivan, depois de tomar a estrada, incorporou-se ao comboio das demais carroças. As camponesas, com os ancinhos sobre os ombros, radiantes em suas cores claras e palpitantes, com suas vozes sonoras e alegres, caminhavam atrás das carroças. A voz rústica e bruta de uma camponesa entoou uma canção, cantou até o refrão, quando meia centena de vozes variadas e sadias, agudas e graves, todas unidas em harmonia, retomaram a mesma canção desde o início. As camponesas que cantavam aproximaram-se de Levin e ele teve a impressão de que uma nuvem, com uma trovoada de alegria, descia sobre ele. A nuvem desceu, apoderou-se de Levin e do monte de feno sobre o qual estava deitado, assim como dos outros montes de feno, da carga das carroças e do prado inteiro, com os campos mais além. Tudo se pôs a marchar e a ondular ao compasso dessa canção rústica e festiva, acompanhada de gritos, assovios e palmas. Levin sentiu inveja desse júbilo saudável. Sentiu vontade de tomar parte na expressão dessa alegria de viver. Mas nada podia fazer, senão ficar ali deitado, olhar e ouvir. Quando aquela gente que cantava desapareceu de vista e já não era mais ouvida, um pesado sentimento de tristeza apoderou-se de Levin por sua solidão, por sua ociosidade física, por sua posição antagônica em relação a esse mundo. Alguns dos mujiques, justamente os que mais haviam discutido com ele por causa do feno, os mujiques a quem ele ofendeu, ou que quiseram enganá-lo, esses mesmos mujiques o saudaram alegremente e, era evidente, não tinham e não podiam sentir por ele nenhum rancor. Não experimentavam não só nenhum arrependimento, como já não tinham a menor lembrança do motivo por que quiseram enganá-lo. Tudo isso afundara no mar do alegre trabalho em comum. Deus deu o dia, Deus deu as forças. E o dia e as forças são consagrados ao trabalho e no trabalho tem sua própria recompensa. Mas para quem é o trabalho? Quais serão seus frutos do trabalho? Tais reflexões eram descabidas e fúteis. Levin muitas vezes se encantava com essa vida. Muitas vezes experimentava um sentimento de inveja pela gente que vivia assim, mas nesse dia, pela primeira vez, especialmente sob a influência do que observara na atitude de Ivan Parmienov com relação à sua esposa, veio a Levin, pela primeira vez, a ideia de que dependia dele mesmo transformar essa vida enfadonha, ociosa, artificial e individualista que levava naquela vida trabalhadora, pura e de um encanto coletivo. O velho que sentara ao seu lado já fora para casa havia muito tempo. Os camponeses se dispersaram. Os que viviam perto foram para casa e os que moravam longe se reuniram para a ceia e para pernoitar no prado. Levin, sem que os camponeses notassem a sua presença, continuava deitado sobre um monte de feno, a olhar, ouvir e pensar. Os camponeses que permaneceram no prado quase não dormiram, ao longo da curta noite de verão. A princípio, ouviam-se a alegre conversa geral e gargalhadas durante a ceia, depois novamente canções e risos. Todo o longo dia de trabalho não deixara neles outra marca que não a alegria. Antes do amanhecer, tudo silenciou. Ouviam-se apenas os sons noturnos das rãs incessantes no pântano e dos cavalos que resfolegavam pelo prado, na neblina que subia antes da manhã. Ao acordar, Levin levantou-se do monte de feno e, depois de voltar os olhos para as estrelas, compreendeu que a noite havia passado. Pois bem, o que vou fazer? Como vou agir? Perguntou-se, tentando exprimir para si mesmo tudo o que havia refletido e sentido ao longo daquela noite curta. Tudo o que havia refletido e sentido dividia-se em três ramos de pensamentos distintos. Um ramo era a renúncia da sua vida antiga, de seus conhecimentos inúteis, da sua instrução, que não lhe servia de nada. Esse ramo lhe trazia prazer e lhe parecia fácil e simples. Outros pensamentos e outras imagens se referiam à vida que ele agora desejava viver. Percebia nitidamente a simplicidade, a pureza, a legitimidade dessa vida e estava convencido de que nela encontraria a satisfação, a serenidade e a dignidade cuja carência lhe era tão penosa. Mas a terceira série de pensamentos girava em torno da questão de como levar a efeito essa transição da vida antiga para a vida nova. E aí, nada se apresentava a ele de modo claro. Ter esposa? Ter trabalho e necessidade de trabalho? Deixar Prokovskoy? Comprar terras? Inscrever-me numa comuna de camponeses? Casar com uma camponesa? Como farei isso? Perguntou-se de novo e não encontrou resposta. Na verdade, fiquei a noite inteira sem dormir e não consigo me dar uma resposta clara, disse para si. Mais tarde pensarei melhor. A única certeza é que esta noite decidi o meu destino. Todos os meus antigos sonhos de vida familiar são absurdos. Nada valem, disse para si. Tudo é imensamente mais simples e melhor. Que beleza, pensou ao olhar para uma estranha concha, como que de nácar, formada por pequenas nuvens brancas acarneiradas que se haviam detido exatamente acima da sua cabeça no meio do céu. Como tudo é admirável nesta noite admirável. Em que momento essa concha teve tempo de formar-se? Olhei para o céu há pouco e nada havia, exceto duas faixas brancas. Assim também se transformou, imperceptivelmente, a minha maneira de ver a vida. Afastou-se do prado e seguiu para a aldeia pela estrada grande. Uma brisa levantou-se, o céu ficou cinzento, sombrio. Sobreveio o minuto nublado que costuma preceder o raiar do dia, a vitória completa da luz sobre a treva. Encolhido por causa do frio, Nievin caminhava depressa, de olhos voltados para a terra. O que é? Vem vindo alguém? Pensou ao ouvir guizos e levantou a cabeça. A 40 passos de distância, na grande estrada coberta de relva por onde caminhava, avançava em sua direção uma carroça puxada por 4 cavalos. Os cavalos de tiro faziam pressão sobre o varal por causa dos sulcos, mas o cocheiro hábil, sentado de lado na boleia, mantinha o timão seguro no rumo do sulco, de modo que as rodas giravam por uma superfície lisa. Lievin notou apenas isso e, sem pensar em quem poderia estar vindo ali, olhou distraidamente para a carroça. Na carroça, uma velhinha cochilava num canto e, sentada à janela, uma jovem, que visivelmente acabara de acordar, segurava nas mãos as fitinhas de uma touca branca. Radiante e pensativa, repleta de uma vida interior requintada e complexa, estranha a Lievin, ela olhava por cima dele para o sol nascente. Nesse instante, quando essa imagem já desaparecia, olhos sinceros voltaram-se para Lievin. Ela o reconheceu e uma alegria espantada iluminou o rosto da jovem. Lievin não podia enganar-se. Não havia no mundo olhos iguais àqueles. Só havia no mundo uma criatura capaz de concentrar para ele toda a luz e todo o sentido da vida. Era ela. Era Kitty. Lievin compreendeu que ela vinha da estação de trem e seguia para Yergushovo. E tudo o que inquietara Lievin naquela noite insone, todas as resoluções tomadas por ele, tudo de repente desapareceu. Com repugnância, lembrou-se de seus sonhos de casar com uma camponesa. Somente ali, naquela carruagem que rapidamente se afastava depois de passar para o outro lado da estrada, somente ali havia a possibilidade de encontrar a solução para o enigma da sua vida, que pesava de modo tão torturante sobre ele nos últimos tempos. Ela não olhou para fora outra vez. Já não se ouvia o barulho das molas. Mal se ouviam os guizos. Os batidos dos cães indicavam que a carruagem havia atravessado a aldeia, e em redor restaram apenas os campos vazios, as aldeias à frente e ele mesmo, sozinho e alheio a tudo, que seguia solitário pela grande estrada maltratada. Olhou para o céu, na esperança de encontrar a concha que o deixara admirado e que personificava para ele todo o percurso dos pensamentos e dos sentimentos daquela noite. No céu, nada mais havia semelhante a uma concha. Lá, nas alturas inacessíveis, já se cumprira uma transformação misteriosa. Não havia nem sinal da concha, mas havia um tapete liso, formado por nuvens cada vez menores, que se alastrava por toda a metade do céu. O firmamento se tornava azul, brilhante e com o mesmo carinho, porém do mesmo modo inacessível, respondia ao seu olhar interrogador. Não, disse a si mesmo. Por melhor que seja essa vida simples e laboriosa, eu não posso recuperá-la. É a ela que eu amo. Capítulo 13. Ninguém, salvo as pessoas mais próximas de Alexei Alexandrovich, sabia que esse homem, na aparência o mais frio e ponderado que se podia imaginar, tinha uma fraqueza que contradizia toda a constituição do seu caráter. Alexei Alexandrovich não conseguia ver ou ouvir, com indiferença, o choro das crianças e das mulheres. A visão de lágrimas o deixava no estado de desorientação e ele perdia totalmente a capacidade de raciocínio. O chefe da sua repartição e o secretário sabiam disso e preveniam os peticionários de que não deveriam chorar em hipótese alguma, se não quisessem perder suas demandas. Ele vai se zangar e não vai querer mais ouvir os senhores, diziam. E de fato, nesses casos, o abalo emocional que as lágrimas provocavam em Alexei Alexandrovich traduzia-se numa ira repentina. Não posso. Não posso fazer nada. Queira se retirar, gritava em geral nesses casos. Quando Ana, ao voltar das corridas, lhe revelou suas relações com Vronsky e, logo em seguida, cobrindo o rosto com as mãos, desatou a chorar, Alexei Alexandrovich, apesar de toda a raiva que irrompeu contra a esposa, sentiu ao mesmo tempo um acesso daquela perturbação emocional que as lágrimas sempre provocavam nele. Como sabia disso e como sabia que a expressão dos seus sentimentos naquele instante seria incompatível com a situação, tentou sufocar dentro de si qualquer manifestação de vida e, portanto, não se moveu nem olhou para a mulher. Isso produziu em seu rosto a estranha expressão de palidez de cadáver, que tanto impressionou Ana. Quando chegaram a casa, ele a ajudou a descer da carruagem e, depois de fazer um esforço sobre si mesmo, despediu-se da esposa com a cortesia habitual e pronunciou aquelas palavras que não o obrigavam a nada. Disse que no dia seguinte comunicaria a sua resolução. As palavras da esposa, que vieram confirmar suas piores suspeitas, causaram uma dor atroz no coração de Alexei Alexandrovich. Essa dor foi ainda agravada em razão do estranho sentimento de piedade física pela esposa, provocado por suas lágrimas. Porém, ao ficar sozinho na carruagem, Alexei Alexandrovich, para sua surpresa e para sua alegria, sentiu uma completa libertação daquela piedade, das dúvidas e dos estranhos ciúmes que o atormentavam nos últimos tempos. Experimentou a sensação de um homem a quem arrancam um dente que doía há muito tempo. Após a dor terrível e a sensação de que algo enorme, maior do que a própria cabeça, foi extraída do maxilar, o paciente de súbito, ainda sem acreditar na sua felicidade, percebe que não existe mais aquilo que por tanto tempo envenenou a sua vida, imobilizou toda a sua atenção sobre si mesmo e sente que pode novamente viver, pensar e interessar-se não apenas por seu dente. Foi esse sentimento que Alexei Alexandrovich experimentou. A dor foi estranha e terrível, mas agora havia passado. Sentia que podia de novo viver e pensar não apenas na esposa. Sem honra, sem coração, sem religião. Uma mulher degenerada. Eu sempre soube disso e sempre vi, embora tentasse me enganar para poupá-la. Disse para si, e lhe parecia, de fato, ter sempre notado isso. Recordava detalhes da vida de ambos, que antes não lhe pareciam conter nada de ruim. Agora, tais detalhes mostravam claramente que ela sempre fora uma degenerada. Errei ao unir minha vida a ela, mas no meu erro nada há de condenável e por isso não posso ser infeliz. A culpa não é minha, disse consigo, mas sim dela. Porém, nada tenho a ver com Ana. Ela não existe para mim. Tudo que dizia respeito a ela e ao filho, com relação a quem, como no caso da esposa, seus sentimentos haviam mudado, deixou de preocupá-lo. A única questão que o preocupava agora era saber qual a melhor maneira possível, a mais conveniente, a mais cômoda, de limpar a lama que a esposa respingara sobre ele com a sua perdição e prosseguir no seu caminho de uma vida ativa, honrada e útil. Não posso ser infeliz porque uma mulher desprezível cometeu um crime. Tenho apenas de encontrar a melhor saída possível para essa situação penosa em que ela me deixou. Hei de encontrar. Disse para si com as sobrancelhas cada vez mais franzidas. Não sou o primeiro e nem serei o último. E sem falar dos exemplos históricos, a começar por a bela Helena, de Menelau, reavivada na memória de todos, uma longa série de casos contemporâneos de infidelidade cometida por esposas da mais alta sociedade acudiu à imaginação de Alexei Alexandrovich. Daria Lov, Poltavsky, o príncipe Karibanov, o conde Paskudin, Dram, sim, Dram também, homem tão honesto, tão capaz, Semyonov, Chalgin, Sigonin, lembrou Alexei Alexandrovich. Vamos admitir que um ridículo, estúpido tenha caído sobre essas pessoas, mas nisso eu nunca vi outra coisa que não a infelicidade, e sempre me compadeci desses homens. Disse para si, embora não fosse verdade, e ele jamais se tivesse compadecido de uma infelicidade desse tipo, mas isto sim, sentia por si mesmo um apreço tanto mais alto quanto mais frequentes eram os exemplos de esposas que traíam os maridos. É uma infelicidade que pode suceder a qualquer um, e sucedeu a mim. A questão é apenas encontrar a melhor maneira possível de suportar a situação. E passou em revista os pormenores da maneira de agir dos homens que se viram na mesma situação que ele. Daria Lov bateu-se em duelo. O duelo atraía, de modo especial, a atenção de Alexei Alexandrovich, quando jovem, justamente por ser um homem de físico acanhado e por saber muito bem disso. Alexei Alexandrovich não conseguia pensar sem horror numa pistola apontada contra si e jamais em toda a vida fizera uso de qualquer arma. Quando jovem, tal horror muitas vezes o obrigava a pensar num duelo e em pôr-se à prova numa situação em que seria necessário arriscar a sua vida. Desde que alcançara o sucesso em uma posição sólida na sociedade, esquecera havia muito esse sentimento. Mas o sentido do hábito acabou por vencer e o temor da sua própria covardia se manifestou também agora com tamanha força que Alexei Alexandrovich considerou, demoradamente e de todos os ângulos, a respeito do duelo e afagou com o pensamento essa questão, embora soubesse de antemão que em nenhuma hipótese haveria de duelar. Sem dúvida, nessa nossa sociedade ainda é tão bárbara, ao contrário do que acontece na Inglaterra, que muitos, entre os quais eram numerosos aqueles cuja opinião Alexei Alexandrovich prezava bastante, encaram o duelo de forma favorável. Mas que resultado isso alcançaria? Suponhamos que eu o desafio para um duelo. Prosseguiu para si, e ao imaginar de modo vívido a noite seguinte ao desafio e uma pistola apontada contra ele, estremeceu e compreendeu que jamais faria tal coisa. Suponhamos que eu o desafio para um duelo. Suponhamos que me ensinem, continuou a pensar, que me ponham em posição e que eu puxe o gatilho, disse para si fechando os olhos, e que aconteça de eu o matar, concluiu para si Alexei Alexandrovich e sacudiu a cabeça para afugentar esses pensamentos tolos. Qual o sentido de assassinar um homem a fim de determinar que relações se vão estabelecer com uma esposa criminosa e um filho? Tal como antes, eu ainda teria de resolver o que fazer com ela. Porém, o mais provável, e o que se daria sem dúvida, era eu ser morto ou ferido. Eu, um homem inocente, a vítima, morto ou ferido. É ainda mais absurdo. E isso não é tudo. Um desafio para um duelo seria, da minha parte, um ato desonesto. Acaso não sei de antemão que meus amigos jamais permitirão que eu me bata em duelo? Jamais permitirão que a vida de um homem público, indispensável à Rússia, seja posta em risco? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu, sabendo de antemão que o caso não trará nenhum risco, desejarei apenas, mediante esse desafio, me atribuir uma glória falsa. É desonesto, é hipócrita, é enganar os outros e a mim mesmo. Um duelo é inconcebível e ninguém espera tal coisa de mim. Meu objetivo consiste em resguardar a minha reputação, elemento indispensável para que a minha carreira prossiga, sem obstáculos. A carreira no serviço público, que desde antes tinha uma grande importância aos olhos de Alexei Alexandrovich, pareceu-lhe agora especialmente significativa. Depois de considerar e rechaçar o duelo, Alexei Alexandrovich voltou-se para o divórcio. Uma outra saída, escolhida por algumas das pessoas de quem ele se havia lembrado. Passando em revista, na memória, todos os casos de divórcios famosos, havia muitos na mais alta sociedade, que conhecia muito bem. Alexei Alexandrovich não encontrou um sem sequer em que o objetivo do divórcio fosse o mesmo que ele tinha em mira. Em todos esses casos, o marido cedeu ou vendeu a esposa infiel e a própria parte culpada, que não tinha direito de contrair novo matrimônio, dava início a uma relação fictícia, imaginariamente legitimada, com o novo cônjuge. No seu caso, Alexei Alexandrovich percebia que era impossível a obtenção de um divórcio conforme a lei, ou seja, um divórcio em que apenas a mulher culpada fosse objeto de repúdio. Via que as complexas condições de vida em que se achava não admitiam a possibilidade das provas grosseiras, exigidas pela lei para deixar patente o crime da esposa, e via que o conhecido requinte dessa vida não permitia o emprego de tais provas, ainda que elas existissem, e com o emprego de provas desse tipo, causaria mais danos a ele do que à mulher, perante a opinião pública. Uma tentativa de divórcio só poderia levar a um processo escandaloso, que traria uma oportunidade providencial para os inimigos, para a calúnia, para o rebaixamento de sua posição elevada na sociedade. O objetivo principal, pôr em ordem a situação com um mínimo de transtorno, também não seria alcançado por meio de um divórcio. Além do mais, no caso de um divórcio, e até no caso de uma tentativa de divórcio, era óbvio que a esposa rompia relações com o marido e se unia ao seu amante. Mas na alma de Alexei Alexandrovich, apesar da indiferença desdenhosa e completa que agora, no seu entender, sentia pela esposa, estava um sentimento por ela. A repulsa ante a possibilidade de Anna unir-se a Vronsky sem nenhum obstáculo, de seu crime ser, no fim, vantajoso para ela, só esse pensamento o irritou de tal modo que, apenas por imaginar tal coisa, Alexei Alexandrovich pôs-se a gemer de uma dor interior, levantou-se e mudou de lugar na carruagem, e, por um longo tempo, depois disso, com as sobrancelhas franzidas, não parou de embrulhar as pernas friorentas e o suda sob a manta felpuda. Além do divórcio formal, posso ainda proceder da mesma forma que Karibanov, Paskudin e Kilbondran, ou seja, separar-me da esposa, continuou a refletir, depois de se acalmar, mas essa medida apresentava as mesmas inconveniências e humilhações do divórcio e, mais importante, assim como o divórcio foi mal, lançaria sua esposa para os braços de Vronsky. Não, é impossível! Impossível! Exclamou em voz alta para si mesmo e voltou a embrulhar-se nervosamente na sua manta. Eu não posso ser infeliz, mas ela e ele não devem ser felizes. O sentimento de ciúme que o atormentava no período de incerteza passou no mesmo minuto em que o dente lhe foi arrancado, dolorosamente, pelas palavras da esposa. Mas esse sentimento dera lugar a outro, o desejo que ela não só não triunfasse, como também recebesse uma punição por seu crime. Ele não admitia ter tal sentimento, mas no fundo da alma queria que Ana sofresse por abalar a sua tranquilidade e a sua honra. E depois de examinar novamente as circunstâncias de um duelo, de um divórcio, de uma separação e de rejeitar novamente tudo isso, Alexei Alexandrovich convenceu-se de que só havia uma saída: manter Ana ao seu lado, ao mesmo tempo que escondia da sociedade o que acontecera e usava todos os meios possíveis para cortar aqueles laços e, o mais importante, algo que nem a si mesmo admitia, a fim de castigar a esposa. Tenho de lhe comunicar minha resolução de que, após refletir sobre a situação penosa em que ela pôs a família, todas as outras soluções seriam, para ambas as partes, piores do que o status quo aparente e que, desse modo, consinto em manter o casamento, porém sob a condição rigorosa de que ela obedeça à minha vontade, ou seja, cesse suas relações com o amante. Para sancionar sua resolução, quando ela já estava tomada em seu caráter definitivo, um outro argumento de peso acudiu a Alexei Alexandrovich. Apenas mediante tal resolução, procedo em conformidade com a religião. Disse a si mesmo, apenas mediante essa resolução, não repudio a esposa criminosa, mas sim lhe ofereço a possibilidade de reparar seu erro e até, por mais penoso que seja para mim, consagro uma parte de minhas forças para a sua reabilitação e a sua salvação. Embora Alexei Alexandrovich soubesse muito bem que não poderia exercer sobre a esposa uma influência virtuosa e que, de todas as tentativas de reabilitação, nada resultaria, exceto a mentira, embora no decorrer daqueles minutos penosos ele não tenha pensado sequer uma vez em buscar orientação na religião, agora, quando sua resolução coincidira ao que lhe parecia com as exigências da religião, essa sanção religiosa lhe dava uma satisfação completa e uma tranquilidade parcial. Sentiu-se contente de pensar que, mesmo numa crise tão grave na vida, ninguém teria condições de falar que ele não agira de acordo com os preceitos dessa religião, cuja bandeira ele sempre mantivera erguida bem alta, em meio à frieza e à indiferença geral. Ao ponderar detalhes subsequentes, Alexei Alexandrovich não viu razão para que suas relações com a esposa não pudessem permanecer quase iguais às que eram antes. Sem dúvida, ele nunca estaria em condições de devolver a Ana o seu respeito, mas não havia e não podia haver motivo algum para ele transtornar a própria vida e sofrer em razão de Ana ter sido uma esposa má e infiel. Sim, o tempo vai passar, o tempo, e a tudo acomoda, e as relações voltarão a ser como antes, disse para si. Ou seja, se restabelecerão em uma tal medida que não sentirei os transtornos no correr da vida. Ela tem de ser infeliz, mas eu não sou culpado e por isso não posso ser infeliz. Capítulo 14. Ao aproximar-se de Petersburgo, Alexei Alexandrovich não só se aferrara de todo a essa resolução, como até compôs, em pensamento, a carta que escreveria para a esposa. Ao entrar na portaria, Alexei Alexandrovich passou os olhos nas cartas e nos documentos trazidos do ministério e mandou que os levassem ao seu gabinete. Desatrelem os cavalos, não vou receber ninguém, disse em resposta ao porteiro, enfatizando com certo prazer as palavras não vou receber ninguém, sinal de que estava em boa disposição de ânimo. No gabinete, Alexei Alexandrovich caminhou de uma ponta a outra duas vezes e, junto à enorme escrivaninha, na qual o camareiro que entrara à sua frente já acendera 6 velas, deteve-se, fez estalar os dedos e sentou-se, selecionando o material para escrever. Depois de pôr o cotovelo sobre a mesa, inclinou a cabeça para o lado, refletiu por um minuto e começou a escrever, sem se interromper nem por um segundo. Escrevia sem se dirigir à esposa e em francês, empregando o tratamento da segunda pessoa do plural, que não tem o caráter de frieza que denota a língua russa. Em nossa última conversa, manifestei à senhora meu intento de comunicar minha resolução relativa ao tema dessa conversa. Após considerar tudo atentamente, escrevo agora com o objetivo de cumprir aquela promessa. Minha resolução é a seguinte. Quaisquer que tenham sido os atos da senhora, não me considero no direito de romper os laços com que um poder superior nos uniu. Uma família não pode ser arrasada por um capricho, por um gesto arbitrário, nem mesmo por um crime cometido por um dos cônjuges, e nossa vida deve seguir como antes. Isso é imprescindível para mim, para a senhora e para nosso filho. Estou plenamente convencido de que a senhora se arrependeu e se arrepende daquilo que deu motivo a esta carta e de que a senhora vai colaborar comigo no sentido de cortar, pela raiz, a causa de nossa discórdia e esquecer o passado. Caso contrário, a senhora mesma pode imaginar o que a aguarda e ao seu filho. Espero conversar sobre tudo isso com mais detalhes num contato pessoal. Como a temporada de veraneio está chegando ao fim, peço à senhora que venha a Petersburgo o quanto antes, na terça-feira, o mais tardar. Todas as providências necessárias para a sua vinda serão tomadas. Peço à senhora que observe que atribuo uma importância especial ao cumprimento deste meu pedido. Assinado, Alexei Karenin. PS. Anexo a esta carta, segue o dinheiro que pode ser necessário para as despesas da senhora. Leu a carta do início ao fim e sentiu-se satisfeito, sobretudo, por lembrar-se de acrescentar o dinheiro. Não havia nenhuma palavra brutal, nenhuma recriminação, mas tampouco havia indulgência. O principal é que havia uma ponte de ouro para o regresso de Ana. Depois de dobrar a carta, alisá-la com uma grande e pesada espátula de marfim e introduzi-la num envelope junto com o dinheiro, fez soar a sineta com a satisfação que o manuseio dos seus bem ordenados apetrechos de escritório sempre lhe provocava. Entregue ao correio para que faça chegar a Ana amanhã, na Dacia, disse e levantou-se. Perfeitamente, Vossa Excelência. Quer o chá no gabinete? Alexei Alexandrovich mandou servir o chá no gabinete e, brincando com a espátula pesada na mão, caminhou até a poltrona, junto à qual estavam apostos uma luminária e um livro francês que já começara a ler, sobre as antigas inscrições descobertas em Eugubium. Acima da poltrona, numa moldura oval e dourada, pendia um retrato de Ana, pintado de modo magnífico por um artista famoso. Alexei Alexandrovich olhou de relance para o retrato. Olhos impenetráveis o fitaram zombeteiros e insolentes, como naquela última noite em que haviam discutido. Magnificamente recriado pelo artista, o aspecto da renda negra sobre a cabeça, dos cabelos negros e da encantadora mão branca com o dedo anular de recoberto de anéis, agiu sobre Alexei Alexandrovich de modo insuportavelmente desafiador e insolente. Depois de contemplar o retrato por um minuto, Alexei Alexandrovich estremeceu de tal modo que os lábios tiritaram, emitiram o som brrr, e ele virou-se de costas. Depois de sentar às pressas na poltrona, abriu o livro. Tentou ler, mas não conseguiu de modo algum recuperar o interesse vivo e profundo de antes pelas inscrições de Eugubium. Olhava para o livro e pensava em outra coisa. Pensava não na esposa, mas num problema surgido recentemente em suas atividades de Estado e que constituía o centro dos interesses do seu trabalho. Sentia que agora examinava esse problema mais a fundo do que nunca e que, em sua cabeça, nascia, podia afirmá-lo sem se iludir, uma ideia capital que havia de desemaranhar toda aquela questão, elevá-lo na carreira do serviço público, pôr seus inimigos em apuros e, portanto, ser de grande proveito para o governo. Assim que o criado se retirou, depois de servir o chá, Alexei Alexandrovitch levantou-se e caminhou para a escrivaninha. Depois de puxar para o meio da mesa a pasta dos assuntos correntes, pegou um lápis da bancada, com um sorriso quase imperceptível de satisfação consigo mesmo, e submergiu na leitura de um documento complexo, obtido por ele, relacionado à complicação que o preocupava. A complicação era a seguinte. A peculiaridade de Alexei Alexandrovitch como um homem do governo, aquele atributo característico e próprio a ele, e que todo funcionário de destaque possui, aquele atributo que, junto com a sua ambição tenaz, a discrição, a honestidade e a confiança em si mesmo, impulsionou a sua carreira, consistia no menosprezo pela papelada burocrática, na redução da correspondência, no trato o mais direto possível com as questões vivas e na economia. Ocorrera que, na célebre comissão de 2 de junho, foi abordada a questão da irrigação dos campos na província de Zaraisk, questão atinente ao ministério de Alexei Alexandrovitch e um exemplo clamoroso das despesas improdutivas e do trato burocrático com os problemas. Alexei Alexandrovitch sabia que era uma questão justa. O caso da irrigação dos campos na província de Zaraisk fora iniciado pelo antecessor do antecessor de Alexei Alexandrovitch. E, de fato, fora gasto, e ainda se consumia nesse caso, muitíssimo dinheiro, de um modo completamente improdutivo. E era óbvio que toda essa questão não poderia dar em nada. Alexei Alexandrovitch, ao ocupar aquele cargo, logo se deu conta disso e quis incumbir-se do assunto. Mas, no início, quando se sentia ainda inseguro, achou que o problema afetava demasiados interesses e seria uma insensatez interferir. Mais tarde, ocupado em outras questões, simplesmente esqueceu o assunto. Este, como todos os assuntos, seguiu seu caminho por conta própria, pela força da inércia. Muita gente vivia à custa daquele caso, sobretudo uma família muito correta e musical. Todas as filhas tocavam instrumentos de cordas. Alexei Alexandrovitch conhecia essa família e era padrinho de casamento de uma das filhas mais velhas. A retomada dessa questão por um ministério hostil foi, na opinião de Alexei Alexandrovitch, uma iniciativa desonesta, porque em todos os ministérios havia casos que ninguém levantava, em obediência a uma conhecida norma ética do serviço público. Mas agora, como já haviam atirado essa luva aos seus pés, ele a levantou corajosamente e requereu a nomeação de uma comissão especial para examinar e averiguar os trabalhos da Comissão da Irrigação dos Campos na província de Zaraisk. Em compensação, ele já não perdoava nada àqueles cavalheiros. Requereu ainda a nomeação de outra comissão especial para examinar a questão da organização das etnias não-russas. Essa questão fora por acaso levantada no comitê de 2 de junho e apoiada com energia por Alexei Alexandrovitch, uma vez que não se podiam mais tolerar adiamentos em face da situação deplorável das etnias não-russas. No comitê, esse assunto serviu de pretexto para uma disputa entre alguns ministérios. Um ministério hostil a Alexei Alexandrovitch demonstrou que a situação dos não-russos era extremamente próspera e que a planejada reordenação poderia arruinar sua prosperidade e que, se havia algo de ruim, decorria unicamente do descumprimento por parte do Ministério de Alexei Alexandrovitch, das medidas estabelecidas por lei. Agora, Alexei Alexandrovich tencionava requerer, em primeiro lugar, que se constituísse uma nova comissão encarregada de averiguar, no local, a situação dos não-russos. Em segundo lugar, caso se comprovasse que a situação dos não-russos era de fato como se mostrava nos dados oficiais que o comitê tinha em mãos, requereria a nomeação de mais uma nova comissão científica a fim de investigar as causas da situação desoladora dos não-russos. Nos pontos de vistas A. Político B. Administrativo C. Econômico D. Etnográfico E. Material F. Religioso. Em terceiro lugar, que fossem requeridas ao Ministério adversário informações sobre as medidas tomadas nos últimos 10 anos por esse Ministério para prevenir aquelas condições desfavoráveis em que hoje se encontravam os não-russos. E, em quarto lugar, por fim, que se exigisse do Ministério uma explicação do motivo por que, como se observava pelos ofícios enviados ao Comitê, sob os números 17.015 e 18.308, nos dias 5 de dezembro de 1863 e 7 de junho de 1864, o dito Ministério agiu de forma diretamente contrária ao sentido da Lei Orgânica e Fundamental, tomo, artigo 18, e nota ao artigo 36. Uma coloração viva cobriu o rosto de Alexei Alexandrovich enquanto escrevia depressa para si um resumo desses pensamentos. Depois de encher uma folha de papel, levantou-se, fez suar a sineta e mandou um bilhete para o chefe da repartição em que pedia certas informações necessárias. De pé, enquanto caminhava pelo gabinete, de novo olhou de relance para o retrato, franziu as sobrancelhas e sorriu com desprezo. Após ler mais um pouco o livro sobre as inscrições de Eugubion e reanimar seu interesse por ele, Alexei Alexandrovich, às 11 horas, foi dormir e, quando deitado em seu leito, recordou o incidente com a esposa, o problema já não se apresentou, de maneira alguma, sob um aspecto tão sombrio. Capítulo 15. Embora tivesse refutado Vronsky de forma tenaz e exasperada, quando ele lhe disse que a situação dela era inaceitável e a persuadiu a revelar tudo ao marido, Ana, no fundo, considerava falsa e desonesta a situação e, com toda a alma, desejava modificá-la. Ao voltar das corridas em companhia do marido, Ana, em um minuto de agitação, lhe revelara tudo. Apesar da angústia que sentira por isso, estava contente. Depois que o marido a deixou, Ana disse a si mesma que estava contente, que agora tudo se definiria e pelo menos não haveria mais mentira e falsidade. Parecia-lhe fora de dúvida que agora a sua situação se definiria de uma vez por todas. Poderia até ser ruim, a nova situação, mas seria clara, não haveria incerteza nem mentira. O sofrimento que causara a si e ao marido, ao dizer tais palavras, seria agora recompensado porque tudo se definiria, pensava ela. Na mesma noite, encontrou-se com Vronsky, mas nada lhe contou do que se passara entre ela e o marido, embora, para que a situação se definisse, fosse necessário contar a ele. Quando acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que veio à sua mente foram as palavras que disse ao marido, e elas lhe pareceram tão horríveis que agora não conseguia entender como pôde tomar a decisão de pronunciar aquelas palavras estranhas e sórdidas, e não conseguia imaginar o que dali resultaria. Mas as palavras foram ditas, e Alexei Alexandrovich se afastou sem dizer nada. Estive com Vronsky e nada lhe contei. Porém, no instante em que saiu, eu quis chamá-lo de volta e dizer tudo, mas desisti, pois pareceria estranho eu não ter contado logo no primeiro minuto. Porque eu queria, mas não lhe contei. E em resposta, o rubor ardente da vergonha derramou-se em seu rosto. Ana compreendeu que tinha vergonha. Se sua situação, que na noite da véspera lhe parecera clara, de súbito se afigurou não só confusa, como também sem saída. Passou a temer a desonra, sobre a qual antes nem pensava. Só de imaginar o que o marido faria, acudiam-lhe os pensamentos mais tenebrosos. Veio-lhe a ideia de que a qualquer momento entraria o administrador para expulsá-la de casa, de que a sua desonra seria divulgada por toda parte. Ana se perguntava para onde iria, uma vez expulsa de casa, e não achava a resposta. Quando pensava em Vronsky, lhe parecia que ele não a amava, que já começava a sentir-se incomodado com a sua companhia e que ela não poderia oferecer-se a ele e, por isso, sentia uma hostilidade em relação a Vronsky. Ana tinha a impressão de que as palavras que disse ao marido e que repetia sem cessar em sua imaginação, ela as dissera diante de todos e que todos as tinham ouvido. Ana não conseguia atrever-se a olhar nos olhos as pessoas com quem vivia. Não conseguia atrever-se a chamar uma criada e menos ainda a descer e encontrar o filho e a preceptora. A criada, que desde um bom tempo escutava atrás da porta, entrou no quarto sem ser chamada. Ana fitou-a nos olhos com um ar indagador e ruborizou-se, de medo. A criada desculpou-se de ter entrado, dizendo que pensou ter ouvido a campainha. Trazia um vestido e um bilhete. O bilhete era de Betsy. Lembrava a Ana que nessa manhã receberia a visita de Lisa Merkalova e da baronesa Stolz com os seus admiradores Kalujski e o velho Striemov para uma partida de croquet. Venha, ainda que seja apenas para observar, como um estudo dos costumes. Espero a senhora, rematava ela. Ana leu o bilhete até o fim e soltou um suspiro profundo. Nada, eu não preciso de nada, disse para a Anútica, que mudava os frascos e as escovas de lugar na mesinha do toucador. Pode ir, vou me vestir num instante e descer. Não preciso de nada. Anútica saiu, mas Ana não fez menção de vestir-se. Sentou-se na mesma posição de antes, com a cabeça e os braços abaixados, e de quando em quando tremia com todo o corpo, como se quisesse fazer um certo gesto, falar algo, mas de novo se punha imóvel. Repetia sem cessar: meu Deus, mas nem Deus, nem meu tinham para ela nenhum sentido. A ideia de buscar na religião socorro para os seus apuros era tão alheia a Ana como seria pedir socorro ao próprio Alexei Alexandrovitch, apesar de jamais haver duvidado da religião na qual fora educada. Ana sabia de antemão que o socorro da religião só seria possível sob a condição da renúncia daquilo que constituía para ela todo o sentido da vida. Ana não só estava pesarosa, como também começava a sentir um pavor diante de um novo estado de espírito, que nunca experimentara. Sentia que em sua alma tudo começava a duplicar-se, como às vezes se duplicam os objetos para os olhos cansados. Às vezes, não sabia o que temia e o que desejava. Não sabia se temia ou se desejava o que existira antes ou o que iria existir. Nem sabia exatamente o que desejava. Ah, o que estou fazendo? Disse para si mesma, sentindo uma dor súbita em ambos os lados da cabeça. Quando recobrou a razão, se deu conta de que segurava os cabelos das têmporas com as duas mãos e as retorcia. Levantou-se, deu um salto e pôs-se a andar. O café está pronto e Mademoiselle e Serioja estão à espera, avisou Anútica, que veio de novo e mais uma vez surpreendeu Ana na mesma posição. Serioja? O que tem, Serioja? Perguntou Ana, animando-se de repente, ao lembrar-se pela primeira vez em toda a manhã da existência do seu filho. Comportou-se mal, parece, respondeu Anútica, sorrindo. Mal? Como? Os pêssegos da senhora estavam na mesinha de canto, pois parece que, às escondidas, comeu deles. A lembrança do filho retirou Ana, de repente, da situação sem saída em que se achava. Lembrou-se do papel de mãe, em parte sincero, embora bastante exagerado, que desempenhava para o filho, papel que assumira nos últimos anos, e sentiu com alegria que, nas circunstâncias em que estava, contava com um poder que não dependia da sua posição em relação ao marido e a Vronsky. Esse poder era o filho. Qualquer que fosse a situação de Ana, não poderia abrir mão do filho. Ainda que o marido a recobrisse de infâmia e a expulsasse de casa, ainda que Vronsky se tornasse frio com ela e continuasse a levar sua vida independente, de novo, pensou nele com irritação e censura, Ana não poderia separar-se do filho. Ana tinha um propósito na vida. Era preciso agir, a fim de assegurar essa posição em relação ao filho, para que não o tomassem dela. Rapidamente, o mais rapidamente possível, era preciso agir, enquanto ainda não o haviam tomado dela. Era preciso pegar o filho e fugir. Era só o que tinha a fazer agora. Ela precisava acalmar-se e sair dessa situação torturante. A ideia de uma ação imediata que a ligava ao filho, a ideia de fugir com ele imediatamente para qualquer parte, trouxe a Ana essa tranquilidade. Vestiu-se depressa, desceu e entrou na sala, a passos resolutos, onde a aguardavam, como de costume, o café, Serioja e a preceptora. Serioja, todo de branco, estava de pé junto à mesa, abaixo de um espelho e, com a cabeça e as costas curvadas, com uma expressão de atenção concentrada que Ana bem conhecia e que o deixava parecido com o pai, fazia algo com as flores que havia trazido. A preceptora estava com um aspecto especialmente severo. Serioja gritou estridente, como ocorria muitas vezes. Ah, mamãe! E parou numa indecisão. Ir em direção à mãe para saudá-la e largar as flores, ou arrematar a grinalda e ir até ela com as flores. A preceptora, depois de cumprimentá-la, passou a relatar, demorada e minuciosamente, o que Serioja fizera, mas Ana não lhe deu ouvidos. Pensava se a levaria consigo. Não, não vou levar, resolveu. Partirei sozinha com meu filho. Sim, isso é muito mal feito, disse Ana e, segurando o menino pelo ombro, fitou-o com um olhar nada severo, mas sim tímido, que desconcertou e alegrou o menino e beijou-o. Deixe comigo, disse Ana para a admirada preceptora e, sem tirar as mãos do filho, sentou-se à mesa em que o café estava servido. Mamãe, eu não, disse ele, tentando deduzir pela expressão de Ana o que esperava por causa do pêssego. Serioja, disse Ana assim que a preceptora saiu da sala. Isso foi mal feito, mas você não fará mais isso, não é? Você gosta de mim? Ela sentia que lágrimas nasciam em seus olhos. Como poderia eu não ter amor por ele? Disse para si mesma, sondando o olhar do menino, assustado e ao mesmo tempo alegre. Será possível que ele se alie ao pai a fim de me atormentar? Será possível que não sinta pena de mim? As lágrimas já escorriam pelo seu rosto e, para escondê-las, Ana levantou-se impetuosamente e quase correu para a varanda. Após as chuvas de trovoada dos últimos dias, o tempo havia clareado e esfriado. Sob o sol radiante que atravessava as folhas lavadas, o ar estava frio. Ana estremeceu por causa do frio e de um horror interior que a envolveram com força renovada ao ar livre. Vá ter com Mariette, disse para Serioja, que havia saído atrás da mãe e pôs-se a caminhar sobre o tapete de palha da varanda. Será possível que não me perdoarão, que não entenderão que tudo isso não poderia acabar de outro modo, disse para si. Depois de parar e olhar de relance para o topo dos álamos que oscilavam no vento, com as folhas lavadas que brilhavam radiantes sob o sol frio, Ana compreendeu que não lhe perdoariam, que tudo e todos seriam agora impiedosos com ela, como aquele céu, como aquela vegetação. E de novo sentiu que sua alma começava a duplicar-se. Não preciso, não preciso pensar, disse consigo mesma. Preciso preparar-me. Para onde? Quando? Quem levarei comigo? Sim, para Moscou, no trem vespertino. Anútica e Serioja e apenas a bagagem serão indispensáveis. Mas antes é preciso escrever para os dois. Voltou rápido para dentro de casa e seguiu para o seu escritório. Sentou-se à mesa e escreveu para o marido. Depois do que se passou, não posso mais ficar na casa do senhor. Parto e levo comigo meu filho. Não conheço as leis e por isso não sei com qual dos pais deve ficar o filho. Mas eu o levo comigo, porque sem ele não posso viver. Seja generoso, deixe-o para mim. Até aí, ela escreveu ligeiro e com naturalidade, mas o apelo à generosidade, atributo que ela não reconhecia no marido, e a necessidade de concluir a carta com algo comovente, detiveram-na. Não posso mencionar a minha culpa e o meu arrependimento, porque... De novo, interrompeu-se, sem encontrar um nexo em seus pensamentos. Não, disse para si mesmo. Não preciso dizer nada. E depois de rasgar a carta, reescreveu-a, excluindo a menção à generosidade e lacrou-a. Era preciso escrever outra carta para Vronsky. Informei ao meu marido. Escreveu. E permaneceu longo tempo parada, sem forças de escrever mais nada. Era tão rude, tão pouco feminino. Além do mais, o que posso escrever a ele? Perguntou a si mesma. De novo, o rubor da vergonha cobriu seu rosto, lembrou-se da serenidade dele e um sentimento de desgosto em relação a Vronsky obrigou-a a rasgar em pedaços pequenos a folha com a frase escrita: Não preciso de nada, disse para si mesma e depois de fechar a pasta, foi para o andar de cima, comunicou à preceptora e aos criados que partiria para Moscou nesse mesmo dia e logo em seguida começou a pôr as suas coisas nas malas. Capítulo 16. Por todos os cômodos da casa de veraneio circulavam faxineiros, jardineiros e criados, que carregavam coisas. Armários e cômodas estavam abertos. Por duas vezes, correram até a lojinha para comprar barbante. Pedaços de papel de jornal estavam caídos pelo chão. Duas arcas, sacos e mantas amarradas foram levados para a antessala. Uma carruagem e duas seges de aluguel aguardavam diante da varanda. Ana, que no trabalho de fazer as malas se esquecera da inquietação interior, arrumava sua bolsa de viagem, de pé diante da mesa em seu escritório, quando Anútica chamou sua atenção para o ruído de uma carruagem que se aproximava. Ana voltou os olhos para a janela e avistou, em frente à varanda, o moço de recados de Alexei Alexandrovich, que tocou a campainha na porta de entrada. Vá ver o que é, disse, e com uma tranquilidade preparada para tudo, sentou-se na poltrona e cruzou as mãos sobre os joelhos. O criado trouxe um envelope grosso, endereçado com a letra de Alexei Alexandrovich. O moço de recados tem ordens de levar uma resposta, disse ele. Muito bem, respondeu Ana, e assim que o criado saiu, rasgou o envelope com os dedos trêmulos. Um maço de cédulas desdobradas, envoltas numa fita, tombou de dentro dele. Ana retirou a carta e começou a ler pelo fim. Tomei providências para sua vinda. Atribuo importância ao cumprimento do meu pedido. Leu ligeiro. Ana percorreu o texto aos saltos, para frente e para trás, até ler tudo. E mais uma vez, leu a carta inteira, do início ao fim. Quando terminou, sentiu que estava com frio e que desabara sobre ela uma desgraça terrível, como não podia imaginar. De manhã cedo, se arrependera do que tinha dito ao marido e desejou que tais palavras jamais tivessem sido pronunciadas. E eis que essa carta considerava as palavras como se não tivessem sido pronunciadas e lhe concedia aquilo que ela antes desejava. No entanto, agora, essa carta lhe parecia mais horrível do que tudo o que Ana poderia ter imaginado. Tem razão, falou Ana. Claro, ele sempre tem razão, é cristão, generoso. Sim, que homem torpe, ignóbil, e ninguém além de mim entende isso, nem jamais entenderá. E eu não consigo explicar. Eles dizem, um homem religioso, virtuoso, honesto, inteligente, mas não veem o que eu vi. Não sabem como ele sufocou minha alma durante 8 anos. Sufocou tudo o que em mim havia de vivo. Não sabem que ele nem por uma vez pensou em mim como uma mulher viva que precisa amar. Não sabem como ele, a cada passo, me ofendia e sentia-se satisfeito consigo mesmo. Acaso não tentei? E tentei com todas as forças encontrar uma justificação para minha vida? Acaso não me esforcei para amá-lo, para amar meu filho, quando já não era possível amar o marido? Mas o tempo passou e compreendi que não posso mais me enganar, que sou uma pessoa viva, que não sou culpada e que Deus me fez assim, com necessidade de amar e de viver. E agora? Se ele me matasse? Se ele me matasse, eu suportaria tudo, eu suportaria tudo. Eu perdoaria tudo, mas não. Ele... Como não adivinhei o que ele ia fazer? Havia de fazer o que era próprio ao seu caráter vil. Ele continuará com a razão, e eu, uma mulher perdida, pior ainda, pior do que perdida. A senhora mesma pode imaginar o que aguarda a senhora e ao seu filho. Lembrou-se das palavras da carta. É uma ameaça de que vai tomar de mim o meu filho e provavelmente, segundo as suas leis estúpidas, isso é possível. Mas acaso ignoro porque ele diz tal coisa? Não acredita no meu amor por meu filho ou despreza, como aliás sempre ridicularizou? Despreza esse meu sentimento, mas sabe que não vou deixar meu filho, não posso deixá-lo. Sabe que, sem o meu filho, não pode existir vida para mim, nem mesmo ao lado daquele a quem eu amo. E sabe que, se deixasse o meu filho e fugisse dele, eu estaria agindo como a mais infame e vil das mulheres. Isso ele sabe, e sabe que não tenho forças para fazer tal coisa. Nossa vida deve seguir como antes. Lembrou-se de outra passagem da carta. Essa vida era um tormento desde antes e, nos últimos tempos, tornou-se um horror. E agora, o que será? Ele sabe de tudo isso. Sabe que não posso arrepender-me de respirar, de amar. Sabe que nada além de mentiras e de enganos poderá vir dessa vida. Mas ele precisa continuar a me torturar. Eu o conheço. Sei que ele, como um peixe na água, nada e se delicia na mentira. Mas não, eu não vou dar a ele esse prazer. Vou rasgar a sua teia de mentiras em que ele quer me prender, aconteça o que acontecer. Qualquer coisa é melhor do que a mentira e o engano. Mas como, meu Deus, terá havido algum dia uma mulher tão infeliz como eu? Não, eu vou rasgar, gritou, levantando-se de um salto e contendo as lágrimas. Dirigiu-se à escrivaninha para escrever ao marido uma outra carta, mas no fundo da alma sentia já não ter forças para rasgar coisa alguma, não ter forças para escapar da sua situação anterior, por mais falsa e desonesta que fosse. Sentou-se à escrivaninha, mas em vez de escrever, depois de cruzar os braços no tampo da mesa, pousou a cabeça sobre eles e desatou a chorar, soluçando e sacudindo o peito, como choram as crianças. Chorava porque seu sonho de um esclarecimento, de uma definição para a situação em que estava, fora destruído para sempre, Ela sabia de antemão que tudo havia de permanecer como antes e até infinitamente pior do que antes. Percebeu que a posição social que desfrutava e que, pela manhã, lhe parecera tão insignificante, era cara a ela e que não teria forças para trocá-la pela posição vergonhosa de uma mulher que deixou o marido e o filho para unir-se ao amante. Percebeu que, por mais que tentasse, ela não seria mais forte do que si mesma. Jamais provaria a liberdade do amor e havia de continuar para sempre como uma criminosa, sob ameaça de ser desmascarada a qualquer minuto por ter enganado o marido em troca de uma ligação infame com um homem estranho, independente, cuja vida não poderia unir-se à sua como uma só. Ana sabia que assim havia de acontecer e, ao mesmo tempo, isso seria tão horrível que ela não conseguia sequer imaginar como terminaria. Chorava sem se conter, como choram as crianças que receberam um castigo. O som dos passos do criado obrigou-a a controlar-se e, escondendo o rosto, Ana fingiu que escrevia. O moço de recados pede a resposta, comunicou o criado. Resposta? Sim, disse Ana. Que ele espere. Farei soar a campainha. O que posso escrever? Pensou. O que posso resolver sozinha? O que sei? O que quero? O que amo? De novo, sentiu que em sua alma ocorria uma duplicação. Assustou-se de novo com essa sensação e agarrou-se ao primeiro pretexto de atividade que se apresentou, capaz de desviá-la dos pensamentos a respeito de si mesma. Tenho de conversar com Alexei. Assim denominava Vronsky em pensamento. Só ele pode me dizer o que devo fazer. Irei à casa de Betsy. Talvez eu o encontre lá. Disse para si, totalmente esquecida de que ainda na véspera, quando disse a ele que não iria à casa da princesa Tverskaya, Vronsky respondeu que por isso também não iria lá. Ana caminhou até a mesa e escreveu um bilhete para o marido. Recebi a sua carta. Assinado Ana Karenina. Tocou sineta e entregou-o para o criado. Não nos vamos mais, avisou para Anutka, que entrara. Não vamos, em definitivo? Não. Não desfaçam as malas até amanhã e que a carruagem espere. Vou à casa da princesa. Que vestido devo aprontar, senhora? Capítulo 17. O grupo da partida de croquet, para qual a princesa convidou Ana, deveria compor-se de duas senhoras com os seus admiradores. As duas senhoras eram as principais representantes de um novo círculo seleto de São Petersburgo, chamado, numa imitação da imitação de alguma coisa, as Sete Maravilhas do Mundo. Essas senhoras pertenciam a um círculo que, embora da mais alta sociedade, era totalmente hostil àquele que Ana frequentava. Além disso, o velho Stremov, uma das pessoas influentes de Petersburgo e admirador de Lisa Merkalova, era inimigo de Alexei Alexandrovich em razão de suas posições no serviço público. Por todos esses motivos, Ana não queria ir e o bilhete da princesa Tverskaya fazia alusão a essa recusa. Agora, no entanto, na esperança de encontrar-se com Vronsky, Ana desejou ir. Ana chegou à casa da princesa Tverskaya antes dos outros convidados. Assim que entrou, também chegou o lacaio de Vronsky, com suíças penteadas e de aspecto semelhante a um camareiro da corte. Deteve-se na porta e, depois de tirar o barrete, deixou-a passar. Ana o reconheceu e logo lembrou que Vronsky dissera, na véspera, que não viria. Na certa, havia trazido um bilhete sobre isso. Enquanto despia seu agasalho no vestíbulo, Ana ouviu o lacaio, que também pronunciava ordens como um camareiro da corte, dizer da parte do conde para a princesa quando encontrou o bilhete. Ana queria perguntar onde estava o patrão dele. Queria voltar e enviar-lhe uma carta para que viesse encontrá-la ou ir ela mesma à casa de Vronsky. mas não podia fazer nenhuma coisa nem outra, e nem a terceira. Logo a seguir, soou a sineta que avisou a sua chegada e o lacaio da princesa Tverskaya já estava a postos, o corpo de lado na porta aberta, à espera da passagem de Ana rumo aos aposentos internos. A princesa está no jardim. Vão avisá-la imediatamente. A senhora gostaria de visitar o jardim? Acrescentou o outro lacaio num outro aposento. A situação de indecisão, de indefinição, era a mesma que havia em sua casa. Pior ainda, porque não podia tomar nenhuma atitude, não podia ver Vronsky e tinha de ficar ali, num ambiente de pessoas estranhas e de todo o contrário ao seu estado de espírito. Mas Ana estava com uma roupa que ela sabia cair-lhe bem. Não estava sozinha. À sua volta, havia o costumeiro e solene cenário do ócio e Ana sentiu-se mais leve do que em casa. Não tinha necessidade de pensar no que havia de fazer. Tudo passou sem que ela interferisse. Ao ver Betsy, que veio ao seu encontro com um vestido branco que a surpreendeu pela elegância, Ana sorriu para ela como sempre. A princesa Tverskaya caminhava em companhia de Tutkievich e de uma fidalga a ela aparentada que passava o verão em casa da célebre princesa, para enorme felicidade de seus pais na província. Havia provavelmente algo de especial em Ana, porque Betsy logo o notou. Dormi mal, ressaltou Ana, fixando o olho no lacaio que vinha na direção deles e que, segundo imaginou, trazia o bilhete de Vronsky. Como estou contente por a senhora ter vindo, disse Betsy. Fiquei cansada e me veio nesse instante uma vontade de tomar uma xícara de chá enquanto os outros não chegam. Mas o senhor prossiga. Voltou-se para Tutkievich. Vá com a marcha e experimentem o campo de croquet onde podaram a grama. Terei tempo de ter uma conversa agradável com a senhora enquanto tomamos chá. Teremos uma conversa amena, não é verdade? Voltou-se para Ana com um sorriso enquanto apertava sua mão que segurava a sombrinha. Sim, ainda mais porque não posso ficar muito tempo. Tenho de visitar a velha Vred. Já lhe prometi há um século, disse Ana, para quem a mentira, estranha à sua natureza, se tornou não só simples e natural em sociedade, como até lhe dava prazer. Não conseguia explicar de forma alguma para que dissera aquilo. Algo em que nem pensava um segundo antes. Ela o disse pelo simples motivo de que, como Vronsky não viria, Ana precisava garantir sua própria liberdade e tentar vê-lo de algum modo. Mas por que fora falar justamente da velha dama de honra Vred, a quem tinha tanta necessidade de visitar quanto a muitas outras pessoas? Isso ela não sabia explicar, e, no entanto, como depois se comprovou, entre os meios mais engenhosos que podia inventar para encontrar-se com Vronsky, Ana não poderia ter imaginado nada melhor. Não, senhora, eu não a deixarei ir embora por nada, retrucou Betsy, fitando atentamente o rosto de Ana. Para ser franca, eu até me ofenderia se não a estimasse tanto. Até parece que a senhora teme que a nossa companhia possa comprometê-la. Por favor, chá para nós. Na saleta de estar, disse, semicerrando os olhos, como sempre fazia, ao dirigir-se ao lacaio. Depois de receber dele o bilhete, leu até o fim. Alexei nos deu um rebate falso, disse em francês. Avisa que não poderá vir, acrescentou num tom tão natural e simples, como se nunca pudesse passar pela sua cabeça que Vronsky tivesse para Ana algum outro significado que não o de um parceiro numa partida de croquê. Ana sabia que Betsy estava a par de tudo, mas, ao ouvir como lhe falava a respeito de Vronsky, sempre se convencia por um minuto de que a princesa nada sabia. Ah, disse Ana com indiferença, como se aquilo pouco lhe interessasse, e continuou a sorrir. Como poderia a companhia da senhora comprometer alguém? Esse jogo de palavras, esses segredos dissimulados, tinham um grande atrativo para Ana, como para todas as mulheres. Não era a necessidade de dissimular, tampouco a finalidade da dissimulação, mas sim o próprio processo de dissimulação que a empolgava. Não posso ser mais católica do que o Papa, disse. Stremov e Lisa Merkalova são a nata da sociedade. Além do mais, são recebidos em toda parte. E eu, sublinhou este eu de modo especial, nunca fui inflexível e intolerante. Simplesmente não tenho tempo para isso. Não, talvez a senhora não queira encontrar-se com o Stremov, não é verdade? Deixe que ele e Alexei Alexandrovich quebrem lanças no comitê. Isso não nos diz respeito. Mas, em sociedade, é um homem amabilíssimo, como não conheço outro, e um temível jogador de croqué. A senhora mesma verá, e apesar da sua situação cômica de um velho enamorado por Lisa, é preciso ver como ele se sai bem nessa situação cômica. É muito gentil. A senhora não conhece Sappho Stolz? É um tom novo e completamente novo. Enquanto Betsy falava tudo isso, Anna percebeu, pelo seu olhar inteligente e alegre, que ela compreendera em parte a sua situação e que tramava alguma coisa. Estavam num pequeno escritório. Todavia, é preciso escrever uma resposta para Alexei. E Betsy sentou-se à mesa, redigiu algumas linhas, introduziu o papel no envelope. Escrevo pedindo que venha jantar. Digo que tenho uma senhora sem o par para a mesa. Não lhe parece persuasivo? Me perdoe, vou ter de deixá-la por um momento. Por favor, feche a carta e envie, disse da porta. Preciso dar algumas ordens. Sem pensar nem por um minuto, Anna sentou-se à mesa com a carta de Betsy e, sem ler, acrescentou embaixo. Preciso vê-lo sem falta. Vá ao jardim de Vred. Estarei lá às 6 horas. Fechou o envelope e, com Betsy já de volta, entregou a carta diante dela. Durante o chá, servido em uma mesinha portátil na fresca salinha de visitas, as duas mulheres de fato entabularam um cozy chat, como prometera a princesa Tverskaya, até a chegada dos convidados. Falaram a respeito das pessoas a quem esperavam, e a conversa deteve-se em Lisa Merkalova. É muito amável e sempre se mostrou simpática comigo, disse Anna. A senhora faz bem em gostar dela, pois tem loucura pela senhora. Ontem, Lisa veio à minha casa, depois das corridas, e ficou desesperada por não encontrar a senhora. Diz que a senhora é uma autêntica heroína de romance e que, se ela fosse homem, cometeria 1000 loucuras pela senhora. Stremov responde que ela já faz isso, sendo quem é. Mas, por favor, me explique. Eu não consigo entender uma coisa, disse Anna, depois de ficar um tempo calada. E num tom que denotava claramente que não faria uma pergunta ociosa, mas sobre algo que tinha, para ela, uma importância maior do que seria de se esperar. Explique-me, por favor. Quais são as relações entre ela e o príncipe Kalujski, a quem chamam de Mítica? Eu estive com eles muito pouco. O que se passa? Betsy sorriu com os olhos e fitou Anna atentamente. Uma nova maneira, respondeu. Todos eles adotaram essa maneira. Mandaram as conveniências às favas, mas há maneiras diferentes de fazer isso. Sim, mas quais as relações entre Lisa e Kalujski? Com uma alegria inesperada e irreprimível, Betsy riu, algo que raramente acontecia com ela. A senhora, assim, está invadindo os domínios da princesa Miyagikaya? Essa é uma pergunta de criança levada. E Betsy, obviamente, queria, mas não conseguiu conter-se e desatou a rir de modo contagioso, como riem as pessoas que raramente soltam um riso. Vai ser preciso perguntar a eles, acrescentou, entre as lágrimas do riso. Não, a senhora debocha, disse Anna, involuntariamente contagiada pelo riso. Mas eu jamais consegui entender. Não entendo, nesse caso, o papel do marido. Ora, do marido? O marido de Lisa Merkalova carrega os agasalhos atrás dela e está sempre pronto a servi-la. E o que há, de fato, além disso, ninguém quer saber. Veja, na melhor sociedade, não se fala nem se pensa a respeito de certos pormenores da toilette. Nesse caso, também é assim. A senhora vai à festa de Rolandak? Perguntou Anna para mudar de assunto. Não creio, respondeu Betsy e, sem olhar para sua amiga, passou a encher cuidadosamente as pequenas xícaras transparentes com um chá aromático. Depois de empurrar uma xícara na direção de Anna, pegou uma cigarrilha, prendeu numa piteira de prata e pôs-se a fumar. Como a senhora pode ver, encontro-me numa posição privilegiada, começou Betsy, já sem rir, depois de erguer a xícara na mão. Compreendo a senhora e compreendo Lisa. Lisa é uma dessas naturezas ingênuas que, como as crianças, não compreendem o que é bom ou o que é mal. Pelo menos, não compreendia quando muito jovem. E agora, sabe que essa falta de compreensão lhe cai bem. Agora, talvez ela não compreenda de propósito, disse Betty com um sorriso sutil. Mas, seja como for, lhe cai bem. Como vê, a mesmíssima coisa pode ser vista de modo trágico e tornar-se um tormento, ou pode ser vista de modo natural e até alegre. Talvez a senhora tenda a ver as coisas de modo demasiado trágico. Como eu gostaria de conhecer os outros como conheço a mim mesma, disse Anna, séria e pensativa. Serei pior do que os outros ou melhor? Pior, eu creio. Uma criança levada, repetiu Betsy, mas aí estão eles. Capítulo 18. Ouviram-se passos e uma voz masculina, depois uma feminina e risos, e logo em seguida entraram os convidados. Safo Stowes e um jovem que irradiava uma saúde transbordante, chamado Vasca. Era evidente que tirava bom proveito de uma nutrição à base de carne de boi mal passada, trufas e borgonha. Vasca fez uma reverência diante das senhoras e olhou-as de relance apenas por um segundo. Seguiu Safo ao entrar na sala e seguiu-a ao percorrer a sala como se a ela estivesse preso. E dela não desviava os olhos brilhantes, como se quisesse devorá-la. Safo Stowes era uma lourinha de olhos negros. Caminhava com passinhos curtos e vivazes, em sapatos de saltos escarpados, e apertava a mão das senhoras com firmeza como um homem. Anna jamais se encontrara, até então, com essa nova celebridade e ficou pasma com a sua beleza, com o arrojo com que ostentava sua toilette e com a ousadia de suas maneiras. Em sua cabeça, com cabelos macios e dourados, próprios e alheios, se erguera no penteado um tamanho palanque que a cabeça igualava, em grandiosidade, o busto harmoniosamente protuberante e muito exposto na parte frontal. O arrojo com que ela avançava era tamanho que, a cada movimento, se delineavam através do vestido as formas dos joelhos e da parte superior das pernas. E, sem querer, vinha à mente a pergunta a respeito de onde, em que ponto das costas, nessa massa ondulante, terminaria de fato o corpo pequeno e harmonioso, tão desnudo por cima e tão escondido atrás e debaixo. Betsy apressou-se a apresentá-la a Anna. Imagine só! Por pouco não esbarramos em dois soldados. Pôs-se imediatamente a contar, piscando os olhos, sorrindo e abrindo as suas costas, a cauda do vestido que correra excessivamente para um lado. Eu vinha com Vasca. Ah, sim, não o conhecem. E, depois de chamá-lo pelo sobrenome de família, apresentou o jovem e, ruborizada, desatou a rir com o estardalhaço do seu erro, ao saber tê-lo chamado de Vasca diante de uma estranha. Vasca cumprimentou Anna com outra reverência, mas nada lhe disse. Dirigiu-se a Safo, dizendo: Perdeu a aposta. Chegamos antes. Pague. disse sorrindo. Safo soltou o riso com ainda mais alegria. Mas agora não, respondeu. Não faz mal, receberei depois. Está bem, assim. De súbito, voltou-se para o anfitrião. Essa é boa. Eu já estava esquecendo. Trouxe um convidado para a senhora. Aqui está ele. O jovem e imprevisto convidado que Safo trouxera e do qual se esquecera era, no entanto, um convidado tão importante que, apesar da sua juventude, as duas senhoras se levantaram para recebê-lo. Tratava-se de um novo admirador de Safo. A exemplo de Vasca, o jovem agora não desgrudava dos seus calcanhares. Logo depois, chegaram o príncipe Kalugiski, Liza Merkalova e Istriamov. Liza Merkalova era uma moreninha magra, com um tipo de rosto oriental e lânguido, e de olhos inefáveis, como todos diziam. O caráter da sua toilette, Ana logo reparou e apreciou, estava em perfeita conformidade com a beleza de Liza. Na mesma medida em que Safo era abrupta e atirada, Liza era maleável e displicente. Mas Liza, para o gosto de Ana, era muito mais atraente. Betsy dissera a Ana que Liza adotara maneiras de criança inocente, mas, quando Ana a viu, percebeu que não era verdade. Era uma mulher mimada e inocente de fato, mas também amável e modesta. Era verdade que seu tom era o mesmo de Safo, que dois admiradores a seguiam, um jovem e um velho, como se a ela estivessem costurados e a devoravam com os olhos. Mas em Liza havia algo mais elevado do que aquilo que a rodeava. O brilho de um diamante autêntico em meio ao vidro. Esse brilho irradiava de seus olhos encantadores e, de fato, inefáveis. O olhar cansado e, ao mesmo tempo, ardente desses olhos rodeados por um círculo estreito, causava assombro por sua total sinceridade. Ao fitar esses olhos, tinha-se a impressão de conhecê-la completamente e, de a conhecendo, ser impossível não se apaixonar. Ao ver Ana, todo o rosto de Liza iluminou-se de repente num sorriso de alegria. Ah, como estou contente em vê-la! Disse aproximando-se. Ontem, nas corridas, eu quis encontrá-la, mas a senhora já tinha ido embora. Desejava tanto vê-la, especialmente ontem. Mas não foi mesmo terrível o que aconteceu? Perguntou, fitando Ana com seu olhar, que parecia deixar à mostra toda a sua alma. Sim, eu não contava de maneira alguma que fosse tão perturbador, disse Ana, ruborizando-se. O grupo, nesse momento, levantou-se para ir ao jardim. Não irei, disse Liza, sorrindo e acomodou-se ao lado de Ana. A senhora também não irá, não é? Como se pode ter vontade de jogar croquet? Não, eu gosto, respondeu Ana. Puxa, mas o que faz a senhora para não se entediar? Só de olhar para a senhora, vê-se que está alegre. A senhora vive, mas eu me entedio. Como se entedia? Afinal, a senhora vive na sociedade mais alegre de Petersburgo, disse Ana. Talvez as pessoas que não pertencem à nossa sociedade se sintam ainda mais entediadas, mas para nós, para mim seguramente, não há alegria e sim um terrível, terrível tédio. Safo, depois de fumar uma cigarrilha, saiu para o jardim com os dois jovens. Betsy e Istriamov ficaram para o chá. Ora, mas que tédio! Perguntou Betsy. Safo me disse que ontem se divertiu muito na casa da senhora. Ah, como foi aborrecido! Exclamou Liza Merkalova. Fomos todos para minha casa após as corridas. Sempre os mesmos, sempre as mesmas pessoas. Sempre a mesma coisa. A noite inteira estirados nos sofás. O que há de nisso divertido? Não. Como a senhora faz para não ficar entediada? Perguntou de novo para Ana. Basta pôr os olhos na senhora para logo se ver. Eis aí uma mulher que, feliz ou infeliz, não se entedia. Ensine como a senhora faz. Não faço nada, respondeu Ana, ruborizando-se ante essas perguntas impertinentes. Eis a melhor maneira, intrometeu-se Stremov na conversa. Stremov era um homem de uns 50 anos, semigrisalho, ainda jovial, muito feio, mas com um rosto inteligente e peculiar. Lisa Merkalova era sobrinha de sua esposa e Stremov passava com ela todas as suas horas livres. Ao ver-se diante de Anna Karenina, Stremov, inimigo de Alexei Alexandrovich na esfera do serviço público, como homem inteligente e mundano que era, esforçou-se em mostrar-se especialmente amável com ela, a esposa de um inimigo. Nada, repetiu ele com um sorriso sutil. Este é o melhor meio. Há muito que digo à senhora, voltou-se para Lisa Merkalova, que, para não se entediar, é preciso não pensar que ficará entediada. Assim como, se a pessoa teme a insônia, não deve ter receio de não adormecer. Foi exatamente isso que lhe disse Anna Arkadievna. Eu ficaria muito contente de ter dito tal coisa, porque não é só inteligente como verdadeiro, respondeu Anna, sorrindo. Não. Explique-me a senhora por que uma pessoa não consegue dormir, também porque não consegue evitar o tédio. Para adormecer, é preciso trabalhar, e para divertir-se, também é preciso trabalhar. Para que vou trabalhar, quando ninguém tem necessidade do meu trabalho? Não sei fingir e nem quero. A senhora é incorrigível, disse Stremov, sem olhar para ela, e voltou-se de novo para Anna. Como raramente se encontrava com Anna, nada podia dizer-lhe, senão banalidades. Mas dizia essas banalidades sobre quando ela viajaria para Petersburgo e quanto a estimava a condessa Lídia Ivanovna, com uma expressão que indicava desejar, com toda a alma, ser amigo de Anna, demonstrar-lhe seu respeito e até mais do que isso. Tutkievich entrou e anunciou que todos estavam à espera para iniciar a partida de croquet. Não, não vá embora, por favor, pediu Lisa Merkalova, ciente de que Anna ia retirar-se. Stremov aliou-se a ela. É um contraste demasiado grande, disse ele. Ir encontrar-se com a velha Vred, depois de estar nessa sociedade. Além disso, para ela, a senhora será motivo de maledicência, enquanto aqui a senhora apenas estimula outros sentimentos, os melhores que existem e os mais avessos à maledicência, argumentou. Anna ponderou por um minuto, indecisa. O discurso lisonjeiro daquele homem inteligente, a simpatia ingênua, infantil, que Lisa Merkalova expressava por ela e todo aquele ambiente mundano e familiar, tudo era tão fácil, enquanto do outro lado, a esperava tamanha dificuldade que ela, por um minuto, ficou indecisa, imaginando se não seria melhor permanecer ali e adiar um pouco mais o minuto doloroso das explicações. No entanto, ao lembrar-se do que a aguardava em casa, quando ficasse sozinha, se não tomasse nenhuma decisão, ao lembrar-se do gesto terrível para ela em sua memória, quando agarrara os cabelos com as duas mãos, Anna despediu-se e saiu. Capítulo 19. Vronsky, a despeito da sua vida de aparência frívola e mundana, era um homem que detestava a desordem. Ainda na juventude, quando estava no corpo de pajens, provou a humilhação de uma recusa quando, certa vez, enredado em dívidas, pediu dinheiro emprestado e, desde então, nem por uma vez se pôs numa situação semelhante. A fim de sempre conservar suas finanças em ordem, Vronsky, com frequência maior ou menor, conforme as circunstâncias, cerca de 5 vezes por ano, recolhia-se e procedia a um exame minucioso de todos os seus negócios. Chamava isso fazer as contas. Depois de acordar tarde no dia seguinte às corridas, Vronsky, sem se barbear e sem tomar banho, vestiu a túnica militar, dispôs sobre a mesa dinheiro, contas, cartas e lançou seu trabalho. Petritsky, que sabia que naquelas ocasiões ele ficava irritado, despertou e, ao ver o colega sentado à escrivaninha, vestiu-se e saiu em silêncio, sem o incomodar. Qualquer pessoa que conheça até os mínimos pormenores toda a complexidade das condições que a cercam é levada a supor, de um modo involuntário, que a complexidade dessas condições e a dificuldade para encontrar uma solução constituem em uma peculiaridade pessoal e fortuita, apenas sua e nem de longe imagina que os outros estejam também cercados pela complexidade de suas próprias condições pessoais. Assim parecia Vronsky. E ele, não sem orgulho interior e não sem razão, pensava que qualquer outro teria, muito tempo antes, se enredado em dívidas e sido obrigado a agir de modo condenável, caso se encontrasse em circunstâncias igualmente difíceis. Mas Vronsky sentia que, exatamente agora, lhe era indispensável averiguar e esclarecer sua situação, a fim de não se ver em apuros. Em primeiro lugar, Vronsky cuidou do que era mais fácil. As questões do dinheiro. Depois de anotar num papel de carta, com sua letra miúda, tudo o que devia, fez a soma e verificou que devia 17 mil rublos e mais algumas centenas, que pôs de lado a fim de simplificar. Após calcular o dinheiro e os depósitos no banco, verificou que lhe restavam 1.800 rublos e não estava prevista nenhuma receita adicional até o ano novo. Enquanto conferia a lista das dívidas, Vronsky copiou-a, subdividindo-a em três categorias. A primeira categoria pertenciam às dívidas que precisavam ser pagas de imediato ou cujo pagamento, de um modo ou de outro, exigia ter o dinheiro à mão para que, em caso de cobrança, não houvesse nem um minuto de atraso. Tais dívidas giravam em torno de 4 mil rublos, 1.500 dos cavalos e 2.500 de uma fiança para o jovem amigo Venievski, que perdera essa soma no jogo para um trapaceiro, em presença de Vronsky. Na ocasião, Vronsky quis ceder o dinheiro, tinha em mãos a quantia, mas Venievski e Yativin insistiram em que eles mesmos pagariam, e não Vronsky, que nem havia jogado. Tudo isso era ótimo. Mas Vronsky sabia que, num negócio sujo como aquele, embora a sua participação se limitasse a servir de fiador para Venievski, era imprescindível ter em as mãos os 2.500 rublos para entregá-los ao trapaceiro e não ter com ele mais nenhuma conversa. Assim, para essa primeira e mais importante sessão, era preciso ter 4 mil rublos. Na segunda sessão, de 8 mil rublos, as dívidas eram menos relevantes. Tratava-se predominantemente de dívidas com as cavalariças das corridas, com o fornecedor de aveia e feno, com o treinador inglês, com o celeiro e assim por diante. No tocante a essas dívidas, também era preciso distribuir uns 2 mil rublos, a fim de ficar perfeitamente tranquilo. As dívidas da última sessão, com lojas, com hotéis e com alfaiate, eram do tipo que não trazia preocupação. Faziam-se necessários pelo menos 6 mil rublos para as despesas correntes, mas ele tinha apenas 1.800. Para um homem com uma renda de 100 mil rublos, segundo a avaliação em que todos faziam da fortuna de Vronsky, tais dívidas, pelo visto, não poderiam gerar embaraços. Mas a questão era que ele estava longe de possuir os 100 mil rublos. A imensa fortuna do pai, que sozinha rendia até 200 mil rublos anuais, não fora dividida igualmente entre os irmãos. Quando o irmão mais velho, que tinha uma montanha de dívidas, casou com a princesa Varya Tirkova, filha de um decembrista e sem nenhum patrimônio, Alexei cedeu ao irmão mais velho toda a sua renda oriunda da propriedade do pai, apenas garantindo para si 25 mil rublos por ano. Nota: decembrista é o termo para se referir aos rebeldes que conspiraram contra o czar Nicolau I em dezembro de 1825. Encerramento de nota. Alexei disse ao irmão que esse dinheiro seria o suficiente enquanto não casasse, algo que provavelmente jamais ocorreria. E o irmão, que comandava um dos regimentos mais dispendiosos e que acabara de casar, não podia recusar tal presente. A mãe, que possuía a sua fortuna particular, dava a Alexei 20 mil rublos por ano, além dos outros 25 mil, e Alexei gastava tudo. Nos últimos tempos, a mãe, desgostosa com ele em razão do seu caso amoroso e de sua partida de Moscou, havia parado de lhe enviar o dinheiro. Por causa disso, Bronski, que já se habituara a viver com 45 mil rublos e recebera nesse ano apenas 25 mil, encontrava-se agora em apuros. Para sair de tais apuros, não podia pedir dinheiro à mãe. A última carta da mãe, recebida na véspera, o irritou especialmente por conter insinuações de que ela estava pronta a ajudá-lo a alcançar o êxito na sociedade e na carreira militar, mas não em uma vida que escandalizava todas as pessoas de bem. O intuito da mãe de suborná-lo ofendeu-o até o fundo da alma e deixou-o ainda mais frio em relação a ela. Mas Vronsky não podia trair a palavra generosa empenhada, embora sentisse agora, ao prever confusamente algumas eventualidades em sua relação com Karenina, que a palavra generosa foi empenhada de forma leviana e que ele, embora solteiro, poderia necessitar de todos os 100 mil rublos da sua renda. Mas era impossível voltar atrás na sua palavra. Bastou lembrar-se da esposa do irmão, lembrar como a meiga e simpática Varya recordava, em toda e qualquer oportunidade, que tinha sempre em mente a generosidade de Vronsky, pela qual era muito grata, para se dar conta da impossibilidade de tomar de volta o que fora dado. Era tão impossível quanto espancar uma mulher, roubar ou mentir. Só uma coisa era possível e necessária, e Vronsky decidiu-se, sem um minuto de hesitação, tomar dinheiro emprestado com um usurário, 10 mil rublos, o que não apresentaria nenhuma dificuldade, reduzir suas despesas e vender os cavalos de corrida. Tomada essa resolução, escreveu imediatamente um bilhete para Rolandak e, por várias vezes, lhe mandara propostas para comprar seus cavalos. Em seguida, mandou chamar o treinador inglês e o usurário e, para pagar as contas, dividiu o dinheiro que tinha. Encerrado esse assunto, escreveu uma resposta fria e ríspida à carta da mãe. Em seguida, depois de sacar da carteira 3 bilhetes de Ana, releu-os, queimou-os e, ao recordar sua conversa da véspera com ela, pôs-se a meditar. Capítulo 20. A vida de Vronsky era particularmente feliz porque ele tinha um código de regras que definiam, de modo inequívoco, tudo o que devia e não devia fazer. O código de regras abarcava uma esfera muito reduzida de circunstâncias, mas, em compensação, eram regras inequívocas e Vronsky, que nunca saía dessa esfera, jamais hesitava, nem por um minuto, em cumprir o que era devido. Tais regras estabeleciam, de modo inequívoco, que era preciso pagar a um trapaceiro no jogo, mas não a um alfaiate, que não se devia mentir a um homem, mas se podia mentir a uma mulher, que não se podia enganar ninguém, mas a um marido, sim, podia-se, que não se podia perdoar um insulto, mas se podia insultar, e assim por diante. Todas essas regras podiam até ser insensatas, perniciosas, mas eram inequívocas e, ao cumpri-las, Vronsky sentia-se tranquilizado e podia ficar de cabeça erguida. Só nos últimos tempos, por causa de sua relação com Ana, Vronsky começara a sentir que o seu código de regras não definia completamente todas as circunstâncias e que, para o futuro, se adivinhavam dificuldades e dúvidas para as quais Vronsky já não encontrava diretrizes. Sua atual relação com Ana e com o marido era simples e clara para Vronsky. Estava definida de modo claro e preciso nas regras do seu código, segundo as quais ele se orientava. Tratava-se de uma mulher honrada e que lhe dera seu amor e a quem ele amava, e por isso Ana era para Vronsky uma mulher digna de um respeito igual ou maior do que o devido a uma esposa legítima. Vronsky antes deixaria que cortassem sua mão a permitisse ofendê-la por uma palavra, por uma alusão sequer, ou faltar-lhe por pouco que fosse com o respeito que só uma mulher pode esperar. As relações com a sociedade também eram claras. Todos podiam saber, suspeitar, mas ninguém devia atrever-se a comentar. Do contrário, Vronsky estaria pronto a calar à força quem quer que falasse e o obrigaria a mostrar respeito pela honra inexistente da mulher a quem ele amava. As relações com o marido eram as mais claras de todas. A partir do minuto em que Ana se apaixonara por Vronsky, ele considerava inalienável o seu direito exclusivo sobre ela. O marido era apenas uma pessoa supérflua e incômoda. Sem dúvida, estava numa situação lamentável, mas o que se podia fazer? O único direito que tinha o marido era exigir-lhe satisfações de armas em punho e, para tanto, Vronsky estaria pronto a qualquer minuto. Mas nos últimos tempos haviam surgido, entre ele e Ana, novas relações íntimas que assustavam Vronsky pela incerteza que traziam. Só na véspera, Ana confessou que estava grávida, e ele se deu conta de que essa notícia e aquilo que Ana esperava dele exigiam algo que não estava plenamente definido pelo código de regras que norteava sua vida. De fato, foi apanhado de surpresa, e no primeiro minuto em que ela explicou sua situação, o coração de Vronsky sugeriu que devia exigir a sua separação do marido. Vronsky falou a Ana sobre isso, mas agora, pensando melhor, via claramente que seria preferível evitá-lo e, ao mesmo tempo, que o dizia para si, receava estar agindo mal. Se eu disse a ela para separar-se do marido, significa que deve unir-se a mim. Será que eu estou preparado para isso? Como poderei partir com ela agora, quando não tenho dinheiro? Suponhamos que eu consiga arranjar, mas como poderei fugir com ela, se estou de serviço, no exército? Se eu disse tal coisa, preciso estar preparado para isso, ou seja, ter dinheiro e demitir-me do meu posto. E pôs-se a refletir. A questão de deixar ou não o seu posto no exército acarretou uma outra questão, secreta, só conhecida por ele e que, embora não fosse a mais importante, expressava um interesse oculto em toda a sua vida. A ambição era um antigo sonho de infância e de juventude, sonho que ele não admitia para si mesmo, mas que era tão forte que agora essa paixão travava uma luta contra o seu amor. Seus primeiros passos na sociedade e no exército foram auspiciosos, mas, 2 anos antes, havia cometido um erro crasso. No intuito de demonstrar sua independência e avançar na carreira, havia recusado um posto que lhe fora oferecido na esperança de que tal recusa elevasse o seu merecimento, mas verificou-se que tinha agido com ousadia excessiva e Vronsky foi relegado. De todo modo, uma vez estabelecida sua condição de homem independente, Vronsky, agindo com extrema finura e inteligência, procedia como se ninguém o irritasse. Não considerava ofendido por pessoa alguma e desejava apenas que o deixassem em paz, porque estava alegre. Mas na realidade, desde o ano anterior, quando foi para Moscou, deixou de sentir-se alegre. Percebia que a posição independente de um homem que tudo podia, mas nada queria, já começava a empalidecer, e muitos começavam a pensar que ele não seria capaz de outra coisa senão ser um rapaz correto e bom. Os rumores que se ergueram e que voltaram às atenções gerais para o seu caso com Karenina, depois de terem conferido a Vronsky um brilho novo, aplacaram com o tempo o verme da ambição que o espicaçava. Mas na semana anterior, esse verme despertara outra vez, com força renovada. Serpukhovskoy, um amigo de infância, do mesmo círculo, da mesma sociedade, seu colega do corpo de pajens, da mesma turma que ele, com quem rivalizava nas aulas, na ginástica, nas travessuras e nos sonhos de ambição, voltou dias antes da Ásia Central, depois de receber duas promoções e uma condecoração, raramente conferida a um general tão jovem. Assim que chegou a Petersburgo, passaram a falar a seu respeito como uma nova estrela de primeira grandeza que se erguera. Da mesma idade que Vronsky e seu colega de classe, ele era general e aguardava uma nomeação para um posto que podia ter influência na condução dos assuntos de Estado, enquanto Vronsky, embora independente, brilhante, amado por uma mulher encantadora, não passava de um capitão de cavalaria, a quem permitiam ser independente o quanto quisesse. Claro, não invejo e não posso invejar Serpukhovskoy, mas sua ascensão me mostra que vale a pena aguardar a hora certa e que a carreira de um homem como eu pode ser feita muito rapidamente. 3 anos atrás, ele estava na mesma situação que eu. Se me demitir do exército, vou queimar meu último cartucho. Se permanecer, não perco nada. A própria Ana disse que não deseja modificar sua situação. E eu, com o amor dela, não posso invejar Serpukhovskoy. Torcendo os bigodes com um movimento vagaroso, levantou-se da mesa e caminhou pela sala. Seus olhos faiscavam com uma luz peculiar e Vronsky experimentava aquele estado de ânimo firme, sereno e alegre que sempre lhe acudia depois de esclarecer sua situação. Tudo estava nítido e claro, como as contas que havia feito. Barbeou-se, tomou um banho frio, vestiu-se e saiu. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!